Salvador, bom dia. O Papa Romeu Charlie Serra Eco na final do LF da 1-0. Já está visual com o campo. Papa Romeu Serra Charlie Eco, chama para passar o nome do plano. Chamará. O Charlie Serra Eco solicita o cancelamento. Prosseguir base 1-7, por favor. Charlie Eco, cancelado 5-3, base pela Maria, o vento para o Charlie Serra Eco? 150 graus, 079. Obrigado. Charlie Eco, pouso para o 7, vento 60 graus, Falou 5-7, qual a parte? Qual a data era o estado? Está pré-categorizado, aqui falou 7, isso na APA.